A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos compartilhar hoje o texto de Mateus, capítulo 18, e vamos fazer a leitura do texto completo. Depois eu vou utilizar as notas de rodapé da Bíblia Genebra e concluir com uma palavra que disse no meu livro sobre esse capítulo, no livro Jesus Triunfou sobre a Morte, um comentário sobre o livro de Mateus para os discípulos. Que o Senhor os abençoe desde já e a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos! Porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança fora de ti, melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois e seres lançado no inferno de fogo. A parábola da ovelha perdida, irmãos. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus vêm incessantemente à face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Se teu irmão pecar contra ti, vai argui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir-lhes, se lhes há concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou ao Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo pagarei, tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Bendita seja a palavra do Senhor. Algumas notas de rodapé, como citei, da Bíblia Genebra. Do versículo 1 ao 35, esse sermão, irmãos, irmãs, tem o caráter e a autoridade da igreja. O capítulo 18 é o quarto dos 5 grandes sermões de Mateus. O material nesse capítulo tem a ver, em grande parte, com a maneira como o povo do reino de Cristo deveria se relacionar uns com os outros, em humildade, perdão e cuidado mútuo. No versículo 3, nós temos um destaque para a questão das crianças. Não porque supostamente as crianças sejam inocentes, mas porque elas são dependentes e não fingem ser de outra maneira. Eu acrescento também que as crianças têm uma característica que é a fase do aprendizado. Então, quem é como criança está sempre pronto a aprender. Do versículo 5 ao versículo 7, há um outro destaque. Uma vez que os discípulos de Jesus estavam para se tornar como crianças, entre aspas, aqui, irmãos, o termo veio a fim de representá-los. Uma reação aos discípulos de Jesus é uma reação ao próprio Jesus. E levar um discípulo a pecar é uma coisa terrível, porque é inevitável. Observe o caráter definitivo da soberania divina. Ai do homem pelo qual vem o escândalo. No entanto, observe a realidade da responsabilidade humana. Não é bom enfatizar uma e negar a outra. No versículo 10, com relação aos seus anjos, que estão aqui na Escritura, as Escrituras nos ensinam que os anjos guardam o povo de Deus e ministra a eles. Do versículo 12 ao 14, o seguinte destaque: o cuidado por uma não se dá à custa das 99, mas indica o comprometimento de Deus com cada discípulo e seu especial cuidado por alguém que está extraviado ou em perigo. Deus elege, procura e preserva não somente a sua igreja como um todo, mas também cada pessoa que faz parte desse corpo. É provável que esteja por trás dessa parábola, que isso esteja por trás dessa parábola. No versículo 15 ao versículo 17, se teu irmão pecar, essa expressão, o procedimento de três estágios para lidarmos com o irmão pego em pecado está no cerne de toda a disciplina da igreja. Sejam as palavras contra ti, originais, ou alguns manuscritos não os trazem. O objetivo é produzir, na verdade, o arrependimento e, ao mesmo tempo, manter mínimo o conhecimento do público com relação ao pecado. Não se trata de espalhar para o público em geral. Pode parecer anacrônico aqui, mas somente se o conceito de igreja for separado do seu ancoradouro do Antigo Testamento. A Assembleia do Povo de Deus foi traduzida no Antigo Testamento grego, a Septuaginta, como eclesia ou igreja. Eclesia no grego, irmãos. O fato de Jesus ter usado Deuteronômio 19, versículo 15, demonstra que ele considera a sua igreja como da mesma natureza de Israel do Antigo Testamento. Considera-o como gentil e publicano. Significa excluir essa pessoa da adoração comunitária e suspender seus relacionamentos sociais com outros cristãos fora do contexto de adoração. Paulo aplicou essa disciplina em 1 Coríntios capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 1, verso 20 e outros. No versículo 18, 19 e 20, dois dentre vós concordarem. Qual é o comentário? Os versículos deveriam ser considerados no contexto que trata da disciplina da igreja. O verso 19 é uma aplicação adicional. O versículo 18 e o versículo 20 diz que Jesus está presente para validar a atividade judicial da igreja. Do versículo 23 ao 25, nós podemos comparar com capítulo 5, verso 7, capítulo 7, verso 2. Aqueles que conhecem a misericórdia de Deus precisam viver de acordo com o princípio de misericórdia. Se eles não mostram misericórdia, mas insistirem na justiça, receberão justiça em vez de misericórdia. Não devemos minimizar a seriedade dessa questão. Um coração que não perdoa é um coração que está sujeito ao tormento, até que seu devedor lhe pague toda a sua dívida, como diz no verso 34, o que no caso de cada ser humano equivale ao significado de para sempre, porque nós não poderíamos, irmãos, aqui digo eu e não o comentário, nós não poderíamos jamais pagar toda a dívida que temos em relação a Deus. Por isso, não. Se não podemos pagar tudo, seremos eternamente cativos do pecado e da morte. Por isso precisamos perdoar. Um coração verdadeiramente perdoador é o fruto da regeneração que nós temos em Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, parto agora para a conclusão. Com as minhas anotações no capítulo 18 do livro que eu já citei, Jesus triunfou sobre a morte, e tenho como proposição: perdoe as dívidas dos que lhe devem, como você foi perdoado por Deus. Os discípulos queriam saber, irmãos e irmãs, quem era o maior no reino dos céus. O Senhor respondeu que é semelhante a uma criança, dizendo que o maior no reino é aquele que for convertido de coração e humilde, sentindo-se humilde e não o maioral. Assim como as crianças são dependentes dos adultos para muitas coisas e aceitam ajuda para viver, também os herdeiros do reino devem depender do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que está no céu, e aceitar essa dependência com humildade. Particularmente hoje, é o Espírito Santo quem conduz a igreja. O Senhor adverte aos discípulos para não serem motivo de escândalo para ninguém, de modo que se algo está insistentemente sendo uma tentação para o pecado e um perigo para tornar-se um escândalo, é melhor romper de modo definitivo com isso. Quanto ao amor do Senhor, é mais uma vez demonstrado quando diz que, tendo 100 ovelhas e uma se perde, ele deixa as 99 por alguns instantes a fim de resgatar a ovelha perdida, a centésima ovelha. Deus está preocupado com todos e com cada um em particular, de forma que aos seus anjos ele dá ordens para que os ajudem a guardar, para que ajudem a guardar o rebanho, enquanto faz tudo o que for necessário para salvar uma ovelha que se perdeu. A grande festa no céu, irmãos, por uma ovelha que estava perdida e foi achada. Porque não é da vontade do Pai que ninguém perca, se perca e saia do caminho da vida. Quanto à disciplina de alguém que pecou, em primeiro lugar, procure a pessoa particularmente para corrigi-la. Caso a pessoa não aceite a correção, tente novamente, na presença de uma ou duas testemunhas, a fim de que a restauração aconteça. Se a pessoa continua reticente depois desses dois passos, ou seja, você procurar individualmente, depois procurar com testemunha, se a pessoa se mantém endurecida, reticente, não atendendo à exortação, aí sim, compartilhe com toda a igreja, e se essa vida não aceitar a correção da igreja, não a considere mais como parte da comunidade de fé. Há uma autoridade espiritual maravilhosa na questão em que dois concordando sobre o perdão e a reconciliação será selada por Deus. Mas também, se concordarem sobre o desligamento de uma vida rebelde, o Senhor a desligará do corpo vivo de Cristo, até que um dia se arrependa verdadeiramente, apresentando frutos dignos de arrependimento. Por outro lado, quantas vezes devemos perdoar as pessoas que pecaram? 70 vezes 7, ou seja, sempre, infinitamente. Assim como Jesus fez conosco, ao ponto de nos perdoar antes mesmo que tivéssemos qualquer arrependimento ou pedido de perdão, o fruto de uma nova vida, porque ele já nos perdoou do nosso pecado antes de nascermos. Nossa postura deve ser de perdão, e o julgamento das questões e pecados cometidos pertencem ao Senhor. Salvo essa orientação disciplinar que nós comentamos. Sendo assim, não podemos ser como credor incompassivo, que representa toda a humanidade, pois tendo uma dívida para com Deus, o pecado, eterna e impagável para com o Senhor, essa dívida foi perdoada na cruz do Calvário. Por outro lado, tendo alguém que lhe devia muito menos, o homem foi impiedoso, mandando que esse devedor fosse preso e só saísse da prisão quando lhe pagasse a dívida. Esse credor revela exatamente o que a humanidade faz. Diante de uma dívida em âmbito pessoal, afetivo, conjugal, filial, familiar, financeiro, ministerial ou outros, somos impiedosos muitas vezes. Sufocamos e pressionamos a pessoa ao ponto de condená-la à prisão por falta de relacionamento conosco. Por vezes, até declara-se o perdão. Ah, perdoei a pessoa. Mas isso fica só nas palavras, irmãos. Porque, na verdade, no nosso coração, nós acabamos deixando de perdoar e nós precisamos perdoar assim como nós fomos perdoados. Então, por vezes, até declara-se o perdão, mas dizendo que não quer mais comunhão com a pessoa. Ora, se alguém diz que perdoa e não quer comunhão, é porque não perdoou. Deus fica absolutamente triste com isso e o denomina de servo mau, que foi perdoado de toda a dívida na cruz do Calvário, sem nada dar em troca, recebeu o pagamento da sua dívida de graça e sem constrangimento. Por outro lado, pratica o inverso com aquele que lhe devia. Isso desagrada o coração de Deus profundamente. Em função disso, o Senhor fica indignado. Entrega o credor incompassivo ao castigo, até que ele pague toda a dívida. Mas como esse jamais poderá pagar pelo seu pecado, ele será lançado no inferno eternamente. Olha a seriedade dessa questão, irmãos, de como é importante que nós perdoemos. Assim o Senhor fará com quem não perdoar o seu irmão. A minha palavra nessa tarde é para que nós perdoemos as pessoas assim como nós somos perdoados, assim como nós fomos perdoados por Deus e assim como nós somos perdoados quando confessamos o nosso pecado, sinceramente, nos arrependemos dos nossos pecados e demonstramos fruto de arrependimento, o Senhor está pronto a nos perdoar. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Da mesma maneira, queridos, nós temos que proceder com as pessoas, sejam pessoas da sua família, seja o seu marido, ou seja a sua esposa, perdoe, seja o seu filho, a sua filha, seja o seu pai, a sua mãe, perdoe, seja algum outro familiar, perdoe. É alguém membro da igreja que acabou agindo incorretamente com você ou lhe disse em algum momento uma palavra que lhe feriu, perdoe. Se alguém lhe fere nos ambientes sociais, como ambiente escolar, agora na pandemia não estamos convivendo, estamos separados agora por causa da pandemia. Mas é necessário que quando as atividades voltarem, nós estejamos prontos a perdoar aqueles que zombam de nós no colégio, aqueles que às vezes nos fazem mal no emprego, ou seja, em qualquer área da vida. Pode ser até num momento de lazer. Quantos problemas nós vemos, às vezes, no momento de lazer? Isso eu reporto por ter muitos anos jogado futebol com amigos, e às vezes um amigo dá uma entrada mais forte, uma canelada mais forte, ou solta um palavrão e lhe ofende, é necessário que você perdoe e mantenha a comunhão com essa pessoa, assim como Deus mantém a comunhão com você. Porque se você não perdoar, você também não será perdoado. Preste bem atenção nisso. Se você perdoar os pecados das outras pessoas, considerando como se os pecados não tivessem existido, Isso que é o esquecer de Deus. Quando a Bíblia fala, ele não se lembra mais das nossas transgressões, ele se esqueceu, não é amnésia que Deus sofre. Já pensou se cada vez que ele perdoasse um dos seus filhos, isso fosse esquecido da sua mente? Então Deus não seria mais onisciente. Ele teria lapsos em todo o seu conhecimento. Em cada vez que um pecado foi cometido, isso feriria a onisciência de Deus. Então não significa esquecimento no sentido de não lembrar. Esquecimento é no sentido de não considerar mais como um pecado. E como na parábola do filho pródigo, ser capaz de acolher a pessoa que se afastou de você, recebê-la e devolver a ela um anel, uma aliança de comunhão, uma nova sandália, uma nova veste, fazer uma festa para ela, ou seja, retomar a vida como se a pessoa nunca tivesse ferido você. Isso que é importante, que você entenda que você não vai precisar sofrer de amnésia, não vai precisar esquecer nesse sentido. Ah, pastor, não consigo esquecer tal coisa. Não, você não precisa esquecer. O que você precisa é desconsiderar. O que você precisa é fazer assim como Deus me perdoou, eu também perdoo a pessoa que me feriu. Que Deus te abençoe e que essa palavra de Jesus cale fundo no seu coração e ainda hoje você restaure relacionamentos, porque relacionamentos quebrados desagradam o coração de Deus. E relacionamentos quebrados acompanhados de falta de perdão condenam você a não ser mais perdoado por Deus e a ser retirado da comunhão com o Senhor, retirado da igreja verdadeira. Pode ser que na igreja em que você frequente não haja nenhum acompanhamento mais próximo, e hoje há igrejas com milhares de pessoas, talvez isso não seja tratado devidamente. Mas Deus está observando. Se você perdoa os pecados das pessoas que feriram você e que ferem você e que ainda poderão ferir você, Deus continuará perdoando a sua falta e o seu nome será escrito no livro da vida. Se você não perdoar, você também não será perdoado e o Senhor o terá como alguém que é devedor para com ele e que só poderá sair da prisão espiritual quando lhe pagar toda a dívida. Como você não poderá pagar a dívida para Deus? Nunca poderemos pagar pelo preço do pecado. Só Jesus sabe o preço que ele pagou. Então você será condenado e retirado do livro da vida. Isso é muito sério. A prática do perdão tem que ser adotada por todo discípulo de Jesus, e esse perdão tem que ser um modo de viver daqui para frente. Pecou contra mim, eu perdoo. Pecou contra mim, eu perdoo. Até quantas vezes? 70 vezes 7. Isso significa infinitamente. E aí o Senhor vai se agradar e vai te perdoar. Da mesma maneira, com relação à centésima ovelha, irmãos, não é que Jesus está dizendo que vai abandonar as 99. Não, ele vai deixar por um instante as 99 para poder ir buscar a ovelha desgarrada. Isso é um ministério maravilhoso, também de reconciliação, mas aí, nesse caso, é reconciliação com Deus. Só lembre-se, você é um instrumento de Deus para buscar alguém, que muitas vezes essa pessoa está cheia de culpas porque pecou contra Deus. E é preciso que você ministre a palavra do perdão de Deus para a vida dela, a fim de que ela possa restaurar sua comunhão com Deus. E finalizo dizendo que tenhamos a mesma atitude das crianças, que sejamos como crianças e sempre aprendamos a perdoar, a perdoar, a perdoar, porque no reino dos céus, maior é aquele mais humilde, é o que mais serve, é o que mais está pronto a manter uma atitude de permanente aprendizado. Que Deus nos abençoe, nos guarde, em nome e para a glória de Jesus. Recebamos a bênção e eu vou dar um aviso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e nos fazendo como crianças, e nos fazendo resgatadores de ovelhas perdidas, e nos fazendo perdoadores dos nossos pecados, dos pecados de outras pessoas que cometeram pecado contra nós, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Irmãos e irmãs, eu quero avisar vocês mais uma vez que você pode colaborar conosco na expansão do Evangelho passando o nosso telefone. Muitas pessoas têm passado e nós estamos alcançando em média 150 novas pessoas por mês. O nosso WhatsApp cresce o número de pessoas, eu tenho que fazer limpeza e a minha esposa quase todo dia, pastora Margarete, quase todo dia, tamanho número de pessoas, graças a Deus. Mas queremos mais, precisamos avançar com a pregação do Evangelho. Então, se você deseja que a pessoa ouça uma mensagem diariamente, passe o nosso telefone. Se a pessoa não quiser receber pelo telefone, porque ela já tem dois grupos ou três grupos e superlota o telefone, então indique o blog, blog Logos 7. Só ponha o numeral 7, não precisa escrever a palavra. bloglogos7.blogspot.com, bloglogos7.blogspot.com, bloglogos7.blogspot.com. Nesse momento, estou ministrando o Mateus. Se alguém deseja ouvir as ministrações anteriores, vai encontrar no blog. A missionária Vivian está ministrando Apocalipse no momento. Você poderá encontrar todas as ministrações lá no blog também. E um último aviso, irmãos e irmãs: se alguém deseja fazer o curso de bacharelado em teologia, nós vamos oferecer o curso de bacharel em teologia à distância. E se você estiver interessado, ligue para nós. Você vai fazer na sua casa, você vai ouvir a aula e vai remeter um trabalho. Esse trabalho será avaliado e você vai eliminando as matérias até que você conclua. Mas pense nisso: você não tem que sair da sua casa, você não tem que gastar com condução, com nada disso, e vai enriquecer profundamente o seu conhecimento de Deus. Se você é pastor e ainda não fez teologia, você poderá fazê-lo. Se você não é pastor, mas é um diácono, é um presbítero, é um líder da igreja, você poderá fazê-lo. Se você tem o ensino médio completo, você poderá fazê-lo para se certificar do bacharelado, no bacharelado em teologia. E se você não tem, você está cursando o ensino médio agora, então você poderá ser um tecnólogo, tá bem? Isso, em termos práticos da vida ministerial, não altera em nada se é tecnólogo ou bacharel. O que importa é o fruto da sua vida com Deus, tá bem? E depois, quem fez os dois cursos, O curso mais breve de tecnólogo, que será dado em 2 anos, posteriormente poderá fazer outras matérias e fazer o bacharelado também à distância. Tá bem? Então, ligue para nós e inscreva-se. Ligue para nós, não deixe de ligar e de comunicar outras pessoas, e você vai ter um conhecimento mais profundo acerca do reino de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Jesus, e certamente terá um ministério cada vez mais abençoado. Que Deus te abençoe e que o Senhor nos permita amanhã nos encontrarmos para você receber mais uma palavra, ou de Mateus ou do Apocalipse. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.